se aciona 5504, não te responde. Autorizador Galeão 380, decolando ao 90, curva direita, saída da El Leda após bridge, intercepta Uppers Low 190. Controle 1208 e o transponder 5504. San 3101, vai copiar aí. Gente, apenas mudança no teto, 600 pés agora, visibilidade 3000 metros. E o. Só confirmando o transponder 5504 no transponder, portão 62 chama pronto, San 3191. Ok, Ciente 5504 no transponder, poderia coordenar o 360 para o TAN 3191? 360, só um instantinho, coordenação. Obrigado, nossa escuta. Aquilo de Lua, informe ponto de cancelamento. Gente. Então, 3895 decola 52, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208-3895, obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, é o TAN 3895, boa tarde, passa 1900 metros. TAN 3895, boa tarde, contato radar, sabe manter 340, voa Leda. 340, Leda, 3895. Escuta. Nossa, escuta, prossiga. Autorizado, nível 360. 360, TAN 3191, obrigado. Tango Lima, Kilo Zulu, controle. Tango Lima, Kilo Zulu, caso não consiga contato com o Centro Recife, ligue 81-3462-2742 para informar o pouso. Considere informação, regra de voo modificada aos 5.5, SAB mantém 1.05. 3895, chama Centro Recife 1251, alterna 13325. 1251, 13325, 3895, obrigado. Lima Kilo Zulu, chama Centro Recife 12545 e alternando 12685. Salvador está 3191 para o táxi, PLB 196, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Então, 3191, no táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 0019 agora, um bom voo. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 118,6 até 3191, boa tarde. Tipo 5220 estabilizou? Estabilizado, tipo 5220. 5220, completa a final do Rio 1186. 186, tipo 5220. Torre Salvador, bom dia, tipo 5220. 5220, bom dia, continua a aproximação, reporta quando o visual com o campo embaixo travado, para informação, não chove sobre o campo, pista 1028 molhada, escorregadia, reporta visual embaixo travado, trip 5220. Reportarei visual embaixo travado, trip 5220, seguinte pista sem chuva. Tá botando Mike Bravo e Yankee, confirme, vai aproximar para Salvador. Mike Bravo e Yankee voa Bonf para chegada Bonf e reporta para descida. Ciente, mantém o ponto de espera da pista 1-0 devido a tráfego na final. Então 3191. Ciente, mantém, tá? 3191. Aéreo Travado, trip 5220. Cente 35220 avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus com 07 nós. Pouso autorizado, trip 5220. 3191 no visual com a TR curta final da 10. Visual tá 3191. Após o trip, alinhar e manter cabeceira no zero, tá 3191. Após o trip, alinhar e manter no zero, tá 3191. Comandou o Guard 5728 para Recife, centro da Tira. Objeto 5728, boa tarde, formação agora em curso Azulu, Recife 350, copia? Centro Azulu 350, copia. Autorizado Recife, nível 350, veio para o ISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5522 no transponder. Recife 350, decola da pista 10 com curva esquerda no perfil da Puca, transição Caju, 87 aerovia a Peruí 58. Controle opera 120.8 e o transponder 5522 é o MDS 5728 na ponte número 9. Entre o cotejamento correto no 9, chama pronto para o chibé acionamento, objeto 5728. Vou falar quando pronto, 5728. Paulo, trip 5220, livrou. Trip 5220, taxi de avião, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, trip 5220. Salvador, muito bom dia, Azul. 4463, sentido da Yankee, para Ilhéus 160, prestou autorização de trás. 4463, só um instantinho, copo Ilhéus, vou só confirmar as condições meteorológicas de Ilhéus, até a última informação de Ilhéus encontrava-se fechado. Informação em curso Azul agora, o ajuste no 019, aguardando o Azul 4463. 0-9 vai olhar então de novo as condições. A última meteorologia estava aberta, mas vai olhar. Muito obrigado. Solo 5728 para o parcelamento da cidade. Chamando solo? 5728 na 9 para o parcelamento da cidade. Autorizado, reporta táxi, o objeto 5728. Reporta para o táxi 7-2-2 autorizado. Azul 4463, na escuta? Na escuta. Ilhéus visual no momento. Pronto, cópia, 1-60 nível. 1-60 nível, pronto, cópia. Autorizado Ilhéus, nível 1-60. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle 120, decimal 8 e aciona 5524 no transponder. Autorizado Ilhéus 160, decola pistão 10, curva direita da El, Leda, após direto destino, 209 controle, 5524 transponder 4463. correto, portão 1 no chão, pronto, pushback, acionamento, azul 4463. Gente, 4463, obrigado. Sete-dois-oito, tá com 1-4-3, 3:30, Salvador. 9-5-7-2-8, taxia Vial, corrigindo, parte principal, Indial, até o ponto de espera do 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-9, agora um bom voo. Entende, abate o Indial, ponto de espera da 1-0, 7-2-6, com ajuste 1-0-1-9, 5-7-2-8, obrigado. Então... Desça para 2 mil pés, QNH 1-0-9, direto Duna, tem condições de manter high speed? Irmão, já Duna, tem high speed, casa máxima 250 abaixo de você. Gente. Sete Romeu, prossiga. Firma, para que horas foi feita a notificação, o Max Juliette Romeu? Sete Quinze, só um instante, ainda não possui o plano do sistema, vou só checar para falar SK, o Max Juliette Romeu. Boa tarde, Zona 7, 77, informação do Lu para autorização, posso segurar? Zona 777, informação em curso agora Zulu, número 2 para a cópia, Porto Seguro 340 nível, prepara da Euleda direto, aguardando. Gente, aguardando, Zona 777. 5, 9, 10. Iniciante após desvio de borboleta. Pode vir, Zuleiro, 319. Bom dia, Web. Boa tarde. Web 5728, ponto espera da 190. Web 5728, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus com 10 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar da 10, 5728. Madoleira, Centro 3191, chama Centro Recife 1251, alterna 3325. 251, 3325, boa tarde. Juliette Romeu na escuta? Gente, a mesma pediu para que entrasse em contato com a sala ESC, o Max Juliette Romeu. No 777, pronto, copo? Tá pronto. Autorizado porto seguro, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto porto seguro. Controle 120.8 e aciona 5476 no transponder. Autorizado porto seguro 340, decola da 10 com curva direita da El, Leda e direto porto seguro. Controle 120.8 e aciona 5476, gol no 777. Correto, portão 5, chama pronto, pushback acionamento, gol no 777. Chamará, obrigado. Da volta. Confirmando o transponder 5522. Transponder 5522. 2446, posição 1 para prospeccionamento. No 01, autorizado, reporta táxi do 4463. Tem seu prospeccionamento 4463. Objeto 5728, acione 5522. Sobe para o 350, saída PUC. 5522, acionado, 250, saída PUC. Pode voar, Aracaju? Mantenha o perfil da saída e aguarde coordenação com o Centro Recife, está sob contato a radar. Ok. Bravo Yankee, reduza para 1809. Confirmando 1809. Firma. Mike Bravo Yankee. Minha 721. Prossiga. Autorizado procedimento. Afirmativo, autorizado ILS, reporte estabilizado. Portarel 21, igual ajuste. 10019. 09, grava. O 5728 mantém o perfil da saída. Mantendo o perfil da saída, 28. Sérgio Romeu, prossiga. Gente, eu vou só checar com a mesma e chamo já para a Copa, ok? O Mestre Sérgio Romeu. Salvador, muito bom dia, Web 6740, Cinti da Yankee, 1051950, transfere. Web 6740, aciona a identificação, desce pro 050, chegada Mari. 050 Mari, Web 6740, pode ir pro WhatsApp? Mantenha o perfil da chegada, o Web 6740. Vai manter o Web. No uso decimal meia dúzia, o ajuste no 099, um bom voo. India Alpha, pista 10, 286, 1019, 4467. O 728 solicita manter um pouquinho à direita do curso para evitar uma formação, depois aprova o meu foco 018, ok? Gente. Alta Tango Mike, Bravo Yankee, desce para 3 mil pés. NH1099, para o sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Ciente, descer para 3000, com 1099, mantendo a pro limitado pelo localizador. Estou batendo mais grave. Oi, Salvador, muito bom dia, azul 4463, ponto de espera da 1090. Azul 4463, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus com 10 nós. Alinhar e decolar, 10, 4463. Web 5728, chama Recife, 12545. 12545, obrigado. Até a volta.